Game Track Podcast. Aumenta o volume de seu videogame. Estamos começando o segundo embate aqui no Game Track Versus 2. Eu sou o Zabuzeta, hoje com o Snake. Fala, galera. E também com o Excel, né, Excel lindão. Yo, ho, ho. Olha aí. Tá vendo, bom, Snake? Eu sou lindo, você não. Tá bom, outra linda também, todo mundo é lindo. E eu temos... sou fofinho, você não. Temos convidados. Ah, fiquei aqui. Triste. Bom, o nosso primeiro convidado lindão aqui é o tio Smiling Stoker lá do Café com Games. Olha aí, você tá vendo? Eu pensei que era pra mim responder. Cara, olha só, tem café e tem games, como você pode não gostar? Olha aí. Olha aí. E temos o seu combatente, que é o Marcos Braga, do Gamer Inconstante, e também do Ponto de Controle Podcast, olha ali. Cri. Ele caiu? Ele caiu. Sabe por que ele caiu? Porque a conexão dele também é inconstante. Oh. Agora sim. Ô, eu tô me esforçando, hein? A cada quase um podcast eu tô soltando uma piada razoável. Tá bom. E também estamos aqui... O que foi isso? Não foi nada, gente. Foi o microfone, calma. Foi o microfone, tá? Microfone, é. E também o combatente do Smiley é o Marcos Braga, do Ponto de Controle Podcast e também do Gamer Inconstante. Buenas, pessoal, olha só. Trouxe a frase de efeito aqui pra competição e agora vai tocar o áudio explicando pra vocês como funciona a competição. Para cada edição do Game Track Blog Versus, os combatentes escolhem três músicas relacionadas à cultura de videogame, sendo trilhas de jogos, versões de fãs, músicas licenciadas, trilhas de filmes de jogos ou outra música relacionada à cultura gamer. Sendo assim, para cada round, escolhe uma das suas três músicas que será submetida a um tema bizarro e terá um minuto para explicar por que sua música se encaixa ao tema apresentado. Para sua explicação, o combatente pode utilizar argumentos do jogo, sendo história, personagens, gênero ou até mesmo ritmo da música. Bom, a gente já começa com a música da galera aqui, só que primeiro eu quero que vocês digitem no chat em private pra mim o número de 0 a 9 pra ver quem vai começar no Power Whimper. E decido quem vai querer Power Whimper. Par. Olha só, o Marcos pediu par. Então eu manda... botei já o número primeiro. Faz em private. Não, bota em private, né? É, pra não tá, ter um passo aqui. Pra em private aqui no Skype. Tá, é. E temos de novo o número 10, olha só, cara, na primeira competição já foi o número 10 de novo. É a segunda competição dessa rodada, dessa temporada, e as 10 de novo, a soma dos números. É que o nosso programa é nota 10. Na simbologia isso quer dizer absolutamente nada. Nada. Exatamente. De acordo com a numerologia, o 10 é um número muito grande. Só olhando mãe de Ná, ela morreu esse dia, né? Tá lendo mãe de Ná? Não. É. De acordo com a número... mãe de Ná. De acordo com a numerologia, o 10 vem depois do 9. Olha aí. Exatamente. Ó, se for assim, na primeira season do Game Versus, só deu número ímpar. É verdade, olha aí. E agora já temos dois pares. Será que essa será a temporada dos pares? Ou será que será só dos 10? Ó, é verdade, dez, né? Pares. É 10 pares. Marcos, eu quero que você decida se você vai começar ou se o Smiley começa. Eu vou deixar o Smiley, você. Olha aí. Ah, claro, né? Claro. Bom, Smiley, eu quero saber qual que é a sua primeira música pra esse primeiro round aqui. A minha música é a trilha sonora de Chrono Cross, Scars of Time. Olha aí. Ótima escolha pra começar, olha só. Você começou apelando. E Marcos, qual que é a sua música? A minha música é nada mais nada menos a trilha do Guile, do Street Fighter 2. Outro tema de peso, hein? Os caras começaram bem, hein? Sim. E Snake, então vamos lá para o nosso tema bizarro. Rufem os tambores aí. Antes de perguntar o tema bizarro, o Marcos tá lutando por qual casa em falar nisso? Por qual casa? Como assim? Game of Thrones aqui agora. É. Você tá lutando pela casa Ponto de Controle ou pela... Ponto de Controle, porque o ano passado já teve, né? Inclusive o nosso ganhador aí foi do Gamer Informante. Agora tá na hora de representar outro podcast, né? Ah, certo, então. Então o Rufus... Dois troféus pra casa. Olha! Pois, olha aí! Casa level mais Growing Strong, né? Então, beleza. E rufando os tambores... Nosso tema bizarro da noite será... O primeiro. O primeiro, né? Lógico. Música para uma dinâmica em grupo. Bom, Smiley, você está preparado para explicar em um minuto por que sua música se encaixa no tema, utilizando o ritmo da música, utilizando... E você não pode falar que você está preparado porque ninguém está preparado. Né? Ninguém está preparado. Ninguém está esperando a zoeira. Só que assim, eu não lembro exatamente o quê. Podia repetir? Dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo. Sim. Caraca. Por que sua música é melhor para uma dinâmica de grupo? Vai lá. Pode usar o argumento do jogo e vamos lá. Um minutinho valendo agora. Um minuto. Use o argumento que você quiser. Um minuto. Tá, uma das coisas mais importantes de uma dinâmica de grupo é a paz entre o grupo, né? Quanto Isso diz você, né? O quanto a harmonia entre as pessoas que estão no mesmo grupo flui constantemente, né? E essa música tem tudo a ver com trazer essa harmonia, né? Não só pelo ritmo suave dela, mas também pela constante dela, que depois de um certo ponto da música, ela muda completamente. Por quê? Porque quando tu tá em grupo, tu precisa primeiro pegar leve, ir devagar, mas tu não pode deixar o trabalho ou a atividade desse grupo ficar sempre devagar. Então, a música ela vai crescendo aos poucos até o momento do ápice dela em que ela tá todo vapor e aí não tem mais como segurar o grupo. Olha, esse cara entende de metodologia escravagista, porque ele falou que não pode deixar o trabalho sempre devagar. Marcos, agora é contigo, você vai ter um minutinho a partir de agora, valendo! Cara, dinâmica de grupo, então assim, ó, nada mais, nada menos do que... Vamos lá! A luta, né? Então desperta competitividade entre o grupo, né? Que é muito importante também para um bom rendimento do grupo. Não adianta só todo mundo estar em paz e tal, se ninguém produz, né? Então, esse tema aqui, ele vai servir para agitar o pessoal e impor a competitividade entre os membros, né? Assim, destacando o melhor, né? E o resto vai pro beleléu. Vai ficar só o melhor. E que vença o melhor, né, cara? Não é uma dinâmica de grupo, é uma entrevista de emprego, isso? É uma entrevista de emprego. Mas não deixa de ser uma dinâmica de grupo, né, cara? O melhor é o que se destaca, é o que vai ganhar. Olha aí, então vamos lá. Acabou o tempo aqui. Então, dadas explicações, vamos para o nosso quê, Excel? Nossa perguntinha, hein? Vamos para a nossa pergunta espontânea. E a pergunta espontânea é: qual a pior reunião que você já participou? Começando com o Smiley. Smiley, qual que foi a pior reunião que você participou, cara? Pior reunião que eu... Cara, eu fazia muita reunião no trabalho, que eu trabalhava em planejamento e tal. Cheio de reunião pra caralho. Cara, era muita reunião, mas tipo... eu acho que a pior reunião que eu já participei foi quando eu era TI de uma empresa e eu tive que participar da reunião global das TIs da IBM, onde cada pessoa era de um lugar diferente do mundo... Todos falavam inglês com um sotaque diferente, então para entender era uma coisa absurda e eu ainda tive que expor um problema gravíssimo que estava acontecendo aqui no Brasil e foi uma das reuniões mais tensas e foi por áudio, então é Nossa. Pior ainda. Essa foi a reunião punk da minha vida. Uma aprovação da sua vida, né, cara? Marcos, qual com que foi? Emprego? É isso, não, o emprego estava garantido depois dessa. Mais uma prova de que meu tema funciona muito bem. Olha, o Marcos, qual que é a pior reunião que você já participou aí? Cara, a pior reunião que eu já participei na vida foi uma reunião dançante, cara. Como assim uma reunião dançante? Na minha adolescência, nessa reunião dançante, então era o grupo de meninos e meninas, né, que se reuniam pra tocar uma musiquinha e tal, né? E nessas musiquinhas, então, quando chegava a parte da música romântica, né, chegava a hora de convidar a menina pra dançar, né? Ah, porra, nostalgia. Né, nessa hora eu consegui levar três fora. Olha, acontece. Não me deram nos dedos, né? Então. É, então ficou acho que trauma. Essa foi. Ficou trauma, assim, pro resto da vida. Acho que essa foi a pior reunião que eu já tive. Excel, qual que é a pior reunião que você já teve, cara? Você que é numa área que tem muitas reuniões, querendo ou não? É, graças a Deus hoje não, mas. É. Cara, a pior reunião que eu já tive. Puta, te falar que foi uma reunião de comissão de formatura do terceiro ano. Sempre, comissão de formatura sempre é chatas. Uma dos membros da comissão levou a mãe pra participar da reunião. E a mãe ficou insistindo. Quando a gente tava decidindo as coisas, ela ficou insistindo que na nossa formatura tinha que ter uma mesa de frutas. Caraca. E ninguém conseguia tirar da cabeça da mulher que não ia rolar. Até que eu... sabe que eu sou uma pessoa muito simpática até certo ponto, né? Sim. Eu me estressei, eu virei pra ela e falei... Você tem alguma noção de quem estuda com a gente? Você sabe o que eles vão fazer com os cachos de banana? E daí a véia ficou vermelha e calou a boca. Olha aí. E todos viram felizes, olha aí. Ah, ó. Foi a resolução. A mesa da formatura foi mousse. Que é justo. A minha pior reunião foi na época que a gente tinha um grupo de... A gente fazia eventos, né, tipo, de cultura japonesa. E a gente quis se intrometer com a galera da cultura japonesa mesmo. Os japoneses aqui de associação de Curitiba, cara. E a gente foi participar da reunião pensando que ia ser uma reunião boa, assim, pra gente trazer frutos pro grupo, pra fazer o melhor evento. E a reunião foi só, tipo, discutindo o orçamento do time de softball. Em japonês. Muitas coisas em japonês. E a gente lá perdido, tipo... Pra vocês eu, meu amigo, exatamente. Eu, meu amigo, e todo mundo japonês. E a gente falou, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Cara, foi pior tempo. Quem que teve essa ideia? Ah, adivinha, o Ira, né? É. Snake, e a sua pior reunião? A minha pior reunião eu comentei no outro cast, que foi aquela que da empresa. Eu, como sou um assíduo, um fanático por futebol, só que não. Aí o tema da reunião era sobre futebol, né? Nós somos todos uma equipe, nós todos somos um time. Aí fizeram aquela pergunta, quem que gosta de futebol? Todo mundo ergueu a mão, né? Aí quem que não gosta? Eu fui o único retardado que resolveu erguer a mão, né? Então ficou... Estragou aí eu... Cara, 2 horas a mulher me enchendo o saco. Ah, porque o futebol... Tudo bem falar de futebol com você, né? Não, não tem problema. Ah, eu te falei, você é uma pessoa muito simpática, né? Você tinha que ter falado, não, tudo bem não, vou processar essa porra. Cara, foi um diazinho assim, olha, muito complicado. Legal. Sim. Mas fazer o quê, né? Bom, mais uma coisa legal é as nossas músicas que a gente vai tocar aqui na hora, nesse momento. Smiley, só relembre pra galera a sua música pra gente tocar aqui na sequência. A minha é Scars of Time, trilha sonora de Chrono Cross. Sim, então, tema do Guile, do Street Fighter, né? Sim. Qual mesmo. Street Fighter? 2, 4, 2. Olha só. Dois, então vamos lá, pau na caixa ao quadrado. Thank you. Bom, puxa o próximo bloco aí, Snake. Puxei o próximo bloco. Vamos. Que viado, cara. Vocês nem perceberam, né? Nem puxou, cara. Foi tão natural. Ah, é. Então, eu não lembro quem que é o próximo. O próximo é o Marcos. Vamos lá, Marcos. É o Marcos. Marcos, meu querido, qual vai ser a sua música para o segundo round desse embate? A minha música é uma música muito legalzinha do Rayman Legends, a Orquestral Chaos, na versão 8-bits. É verdade, tem. Olha só. Olha aí. É, quando você já acaba, né? Tem aquelas fases musicais, né? Calma, não gasta a resposta, cara. Pode ser o último. Não engata, né? Não gasta sua resposta, pode ser útil no tema. E Smiling, qual que é a segunda música selecionada? A segunda música selecionada é a música do Crush 40, do Crush 40, né? Oh. Que é Watch Me Fly, é a trilha sonora do Sonic. Sonic Heroes, né? Pegou dois temas aí, tipo, parecidos, né? Tipo, agora com os jogos de plataforma. Bom, Marcos... Dois temas possivelmente similares. Marcos, agora você vai ter um minuto a partir de agora valendo. Ah, sabe o quê? Opa! É bom falar o tema. O tema é que eu quiser, eu posso escolher o tema agora. Seria uma boa, né, cara? Mas qual que é o nosso tema, Excel? O tema é... Música para curtir o solstício de verão. Olha aí. O solstício de verão. Eu adoro o solstício de verão, cara. O que é solstício? Né? Quem não gosta, boa gente não é. Excel, o que é solstício? Sério, eu não sei, cara. Cara, os solstícios, eles se dão no momento em que a Terra está mais afastada do Sol ou mais próxima do Sol em sua trajetória de órbita. É a virada da estação. Isso, meu amigo. O dia inverno é quando tá mais afastado, de verão quando tá mais próximo. Ok, muito obrigado. Leva mais a cultura. Tinha que botar uma musiquinha agora pro Excel pra explicar isso aí, né? Tipo do Pikmin, tá ligado? É verdade, olha ali. Bom, Marcos Braga, agora é contigo. Você tem um minuto pra explicar porque a sua música se encaixa a esse tema bizarro. Valendo! O tema não é bizarro, cala a boca. É bizarro sim. Cala essa boquinha sua. Essa música se encaixa perfeitamente, cara, porque quem jogou sabe que essa música é no deserto. Oh. Então no deserto é extremamente quente, né? E combina com o solstício de verão. Aqui é pra passar correndo pelo deserto mesmo, pra não se queimar. E quanto mais rápido tiver, né? Mais rápido vai passar pelo sol e não vai se queimar. E vai ficar belezinha. Olha aí, belezinha. Então essa é a explicação do Marcos. Smiley, você está preparado pra explicar? Não. Mas mesmo assim, você vai ter um minuto a partir de agora, valendo! Então, essa música é perfeita para o solstício de verão, porque não só ela representa o início da queda de uma grande franquia, que é Sonic, mas como a letra dela fala exatamente de chegar ao limite e começar a voar, entendeu? Então... Eu acredito que ela represente muito bem o solstício, exatamente por causa desses motivos. E eu acho que é isso, cara. Eu não vou prolongar muito. Pra garantir, né? Bom, Snake, nossa perguntinha espontânea pra dar uma quebra aqui de novo? E vou... Quebrei? Fez força até. Ai, ai. Então, nossa perguntinha espontânea vai ser... O que você prefere, o verão ou o inverno? Vamos lá, Marcos, o que você prefere? Cara, mil vezes o inverno, cara. Adoro inverno, sou louco por inverno, cara, porque eu sou um gordinho que soa muito no verão, né? Como sua bunda no verão, né, cara? Tinha que vir, cara. E aí, né, então eu prefiro mil vezes o inverno, cara. Não, porque assim, ó, no inverno a gente pode, tipo, pôr uma roupa, tá debaixo das cobertas, beleza, né, cara? Tá protegido contra o frio. Agora no verão, cara, se tá na rua, não tem o que fazer, cara. Vai morrer de calor e deu, né? Então, viu, verão. Marcos é de onde? O Marcos é de onde? Eu sou do sul. No inverno, a coisa é triste, cara. No inverno, no Rio Grande do Sul, a coisa é triste. Há muitos anos que não é mais, cara. Há muitos anos. Nossa, eu lembro quando eu era pequeno, eu ia com, tipo, três calças, três casacos e tava. E eu, tipo, um robô, assim, não conseguia nem se mexer, sabe? De tanta roupa. E hoje em dia, cara, eu saio de camiseta aqui no inverno, cara. Olha! Show de bola. Eu prefiro inverno também. Mas eu gosto mais de meia estação, né? O limite é muito ruim, cara. Mas é que nem diria o francês, né? No verão é bonsoir. Bonsoir. Ah, piadinha. Eu não entendi, essa é nova, porque travou. Repete, por gentileza. Que nem diria em francês, no verão, é bom suar. É bom suar. E Snake, qual que é o seu período favorito? Verão quente ou inverno friozinho? Maroto. Na verdade, o outono morno. Hã? Você gosta desse período agora? Igual agora. Esse período é agora, que tipo, não, não é. Não, mas responda a pergunta. Outono. Não, verão ou inverno. Verão ou inverno, filha da puta. Atende a pergunta. Dois, tá outono, pronto. Olha. A pergunta é uma pergunta binária. É. Um ou zero? Não tem. Então, eu resolvi. Eu estou em Rapture agora, eu escolhi 10. Snake, você prefere verão ou inverno? Sim, né? Sim. É, mais ou menos por aí. Boa. Excel, qual que é o seu preferido, cara? Meu período preferido é o inverno, cara. Cara, só eu vou ficar aqui com o calor. Cara, mas justifica porque tu gosta, cara, de calor, cara. Cara, eu ando muito de bermuda. E no frio, pra andar de bermuda é sacrifício. Na verdade, os Abos só gostam de andar de bermuda. Não, bermuda e camiseta, cara. Eu não gosto de ficar usando blusa. Eu odeio passar calor com roupas de frio, tá ligado? Tipo, você. Tá ligado quando você sai com muita roupa assim de manhã e na hora do almoço esquenta sem querer no inverno? Eu achei de cebola. Aí você fica, cara, você fica tipo pinicando de tanto calor, cara. Eu odeio essa sensação. Eu prefiro o calor porque eu vou passar calor e já tá tudo pleno, assim. Não tem meio. Mas tu sabe que só consegue se vestir bem no inverno, né? No verão é impossível isso acontecer. Posso concordar. Mas, enfim, vamos agora para nossas músicas. De novo aqui, música do Marcos Braga. Segunda música selecionada mesmo? A música selecionada é o Remain Origins, Orchestral Chaos, ou versão 8-bits. Olha aí, versão 8-bits. E do Smiley? É a do Crush 40, Watch Me Fly. Então, vamos aqui pra pau na caixa, né? Vamos aqui pro pau na caixa. Pau na caixa quadrado. Pau na caixa quadrado, e a gente já volta com o último round. We'll be right back. agora entramos no nosso terceiro e último round. Caros competidores. Sim, começando com o Smiley. Começando pelo Smiley, apresentem sua música. A minha música é da Lisa Miskovsky, Still Alive, trilha sonora de Mirror's Edge. Olha aí. E a sua música, Marcos? A minha música é do Far Cry 3 Blood Dragon. É a música de tema dela. Porra. Blood tema Dragon dos Treino. Mentinho. É o tema dos homens. É, olha aí. Não, é mentinho, não. É Blood Dragon Team. Olha aí. Do dragão sangrando ou o dragão sangrento? Depende se a tradução foi feita no Brasil ou não, né? É. Blood Dragon. Não, depende se foi feito no SBT ou na Globo. De sangue, verdade. É, depende se foi feito. É, que aí pode ser dragão de sangue, dragão sangrento ou dragão sangrando. É. Altas aventuras do dragão sangrento, melhor dizer. Olha, cara, depois que o Winter Soldier virou soldado invernal. Cara, soldado invernal foi ótimo. Qualquer ótimo. Coisa, pois. Não, fala a verdade, ficou lindo. Invernal. Não, né? Só que não, cara, não ficou, não. Invernal, cara, perfeito. É porque é uma palavra tão do cotidiano brasileiro. É tão usual, né, cara? Bom. Sou eu que gostei dessa palavra? Só. Eu assisti o filme contigo, mas só você gostou, de fato. Ah. Bom, Snake, você que tá triste aí por causa do Invernal, traga o nosso tema aí, rufa os tambores. Mas vou trazer o tema muito alegre, feliz, contente. Qual que é a melhor música pra se descascar uma banana? Interprete isso do jeito que você quiser. Uma banana. Uma banana, cara. A gente tá indo... Ok. Ok, Smiley, você tá preparado, cara? Tô. Tem certeza? Não. Bom, Smiley, você tem um minuto a partir de agora. Valendo. You are the man, let's go. Uma das coisas mais importantes da vida é a gente se alimentar bem, não é? Alimentação saudável. E quando a gente tem uma e quando a gente tem uma alimentação saudável, rica em potássio, como uma banana, a gente se sente mais vivo. Sim. Como a música da Lisa Miskovsky. Né? Tu se sente vivo, pronto pra enfrentar o mundo, sem sentir dores nas articulações, entendeu? E o mais importante, sem cãibras. Sem cãibras, exatamente. E lembrem-se, somos todos macacos. Boa. Bom, Marcos, agora é contigo. Você tá preparado, cara? Tô preparado, tô. Vamos lá. Vamos lá, então você tem um minuto a partir de agora. Valendo! Cara, já que o Stalker foi pra um lado mais tranquilo, eu vou pro lado escatológico, cara. Seguinte. O que lembra Blood Dragon pra vocês? Lembra anos 80, homem com 1000 metralhadoras, testosterona a 1000, matando e detonando tudo. E o que é melhor pra recuperar a energia perdida? Bananas. Previna a cãibra, né? Alimenta e deixa saudável a pessoa, né? Pronta pra outra. Pronta e, pra outra. Cara, pra sexo. Esse tema do Blood Dragon, cara, é anos 80, testosterona na veia, cara. E é isso aí. Olha aí. Explicado o tema. Vamos para a nossa pergunta. Desculpa, Zabzeta. Eu pensei que ele ia. Ele falou anos 80, eu já comecei a ficar assustado. É, anos, eu também. Tu pega 80 bananas. 80 anos. Sacanagem. Aí você tenta atrás. Ah. Meu Deus. Ai, Snake. Bom, Snake, você que tá todo empolgado, perguntinha espontânea. Boa, perguntinha espontânea. Qual é a fruta mais difícil de se descascar? Smiley, agora é contigo. Caraca. Cara, eu acho nossos que... Nossos temas são maravilhosos e muito bem pensados. Sim, bah, sempre perguntas excelentes. Eu vou pelo lado bem clichê mesmo. É, inclusive, ela é tão difícil de descascar que existe um ditado descascando abacaxi, né? O abacaxi, ele é complicado de descascar, cara. Cara, se você tem uma faca, nem tanto, mas na mão é. Ele é complicado. Sem faca, impossível. Cara, vai tem. Se machucar inteiro. Mesmo você arrancar um dente, você se fode toda a sua língua, né? O abacaxi, ele é uma fruta hostil, cara. Uma fruta hostil. Não é que nem um kiwi, que é peludinho, carinhoso. Você está querendo dizer que tudo que é peludinho é carinhoso? Claro, cara. Tipo pai de família, assim? Ah, o Paulo Guina provou do carinho. Olha aí. O cara sabe o nome dele. Melhor coisa. Então, abacaxi e contigo, Marcos. Cara, eu acho que a fruta mais difícil de descascar é o coco, cara. Eu ia falar isso, hein? É, o coco. É, videogame de coco ninguém faz, né? Coco seco, exatamente. E o coco é peludinho também, né? Não, outra... cara, deixa eu contar uma esse dia, porque eu tô no meu regime que eu só posso comer de fruta assim, coco seco, né? Coco seco. Então eu fui no mercado, né? Peguei um lá e pus pro cara pesar e o cara falou: que coco que é esse aqui? Eu digo: ah, o coco seco, né? Aí ele perguntou, daí ele pegou assim, a mão chacoalhou no lado do vidro assim: mas como assim coco seco se tem água dentro? Eu digo: não, mas é chamado de coco seco. Quando é o seu animal de teta, né? É. Ah, o meu veio estragado, troca. É. Puta, eu podia largar das putas, vai ver que esse aí tá estragado, cara. Pô, acha outro lá pra mim, se virei. E aí, Snake, qual que é a sua fruta mais difícil de cascar, hein? Não, mas é compartilhar do coco também, né, cara? Porque dessa é uma desgraça. É complicado, cara. É complicado, cara. Se você não tiver uma pedra, no mínimo, você não abre aquela parada. Não, mentira, já vi num programa de calouros um cara abrir na boca. A não ser que você seja cearense, né? Pelo amor de Deus. Um dente. Um dente, exatamente. Sim. O cara tem dois também. Aquele coco verde, né? É, o verde. Ah, não. Tá. A gente tá falando do coco peludinho marronzinho ali, ó. Não, o peludinho marronzinho, tu joga ele numa parede no chão. É, o peludinho carinhoso, né? Não, tudo peludinho carinhoso. Excel. Eu concordo com meus amigos, é o coco. Ah, vai com o coco mesmo. Não há dúvidas. Eu vou colocar uma aqui, que na verdade não é tão difícil, mas é recompensadora, que é a noz. Nossa. Cara, a noz não é difícil. Se você dá um soco nela, ela abre. Ah, tá, vai. Só que eu posso falar uma coisa, vai. A noz é uma semente, ou não é uma fruta. Não, mas vamos entrar nesse... Não, vamos não. Eu concordo. Não, vou ter Excel agora. Eu concordo com esse Snake, não é a fruta. Fruta é você, seu pai. Pronto, né? Partiu, né? Partiu. Então tá, é isso aí. Eu não vou falar. Viu, também, como, mas... é que eu, viu como é que o Zabuz é? Ele se sente intimidado facilmente. Bom, pra não intimidar a galera aqui, vamos para últimas músicas aqui. Smiley, relembra pra galera sua música selecionada? É a Still Alive da Liza Miskovsky. Olha aí, pra não ter complicação. Como eu falei esse nome? Como eu falei esse nome, cara, hoje? Não, cara? Sei. Eu acho que eu nunca falei o nome dela tantas vezes em um dia. E é um nada. Complicado. Tenta falar três vezes rápido. Liza Miskovsky, Liza Miskovsky, Liza Miskovsky. Olha aí. Isso do Still Alive. Muito treino, cara. Muito treino. E Marcos, a música selecionada? Blood Dragon tem. Vamos lá, então. Pau na caixa quadrada e a gente volta com o encerramento e jabás. Just like you, for how long? For Finalizando aqui mais uma edição, mais um embate maravilhoso que a gente teve no Blog Verso número 2. E dessa vez a gente teve aqui Smiley do Café com Games e Marcos Berta, do Ponto Controle / Gamer Inconstante. Então, Smiley, jabá pra galera aí que acompanha seu trabalho tanto no Café com Games, tanto no seu Twitch, seu canal exclusivo lá. Sim, eu sou do Café com Games, apresentador e também diretor daquela bagaça, já há uns 3 anos. Então a gente tem um podcast que era todo domingo às 19 horas e agora mudamos de horário, agora é toda quinta-feira às 8 horas da noite. Tem um podcast ao vivo do meu canal da Twitch TV. Esse podcast depois vai pro site, mas ele é gravado realmente ao vivo com trilhas sonoras e tudo mais. E a Twitch TV, que não é só pro podcast, é a minha Twitch TV mesmo, onde eu transmito todo dia. Alguns dias eu falho, claro, mas basicamente é todo dia, que é twitch.tv/stalkerman com 2 N's e o número 2 no final. Olha, uma pergunta, é todo dia, o dia inteiro, tipo um Big Brother? Não, é assim, é todo dia eu entro. Bom, então fica umas duas horas. Cultura do Big Brother não deve se propagar. Faz olha, não. Inclusive existe canais da Twitch TV que transmitem a Twitch House, a Streamer House, isso. Que eles têm câmeras pela casa inteira e eles são um canal de streamer de games, assim, é bem bonito. Bacana. Mas eu entro todo dia, assim, jogo umas 2 horas, tem algumas séries, tô jogando Banner Saga, tô jogando XCOM e tal. Sim. É bem bacana. O XCOM já tem uma galera que eu tinha acompanhando direto, esses dias eu tava assistindo lá, tava bem bacana. Eu tenho a mania de pegar e fazer com que o público vire personagens dos jogos que tem customização. Sim. Então, XCOM, todo mundo que frequenta o chat virou um personagem dentro do jogo. Alguns morreram, alguns não. Então, é legal que tem essa rotatividade. Assim, todo mundo vai ter chance de entrar pro batalhão e se tornar alguma coisa. E eu também deixo o próprio dono do personagem escolher as próprias habilidades. Então, eu não controlo nem essa parte. É um D&D da Twitch. Que pessoa é bacana. E o Banner Saga, eu tô jogando também, que todas as escolhas importantes quem faz é o público também. Ó, massa. E Marcos, você vem da onde? Explica pra galera aí. Cara, eu venho da barriga da minha mãe. Eu tava muito tempinho lá. Não, sério. E, cara, eu tô no Ponto de Controle, podcast.com.br. E também lá do Gamer Informante, do Gamer Inconstante, naquele site fofinho também. Peludo fofinho, todos nós. Peludo fofinho. É um pré-requisito pra entrar no site? Tipo... eu acho que sim, cara. Tem que ser. Eu acho que pra vida, eu acho que tem que ser. Pra vida você tem que ser peludo fofinho ou você não presta. É isso aí. Começa por aí. Tony Ramos engordar tá valendo, né? É isso aí. Tony Ramos engordar, como se ele fosse muito magro, né? É, né? Por isso que o pessoal gosta de gato, né? Que é fofinho. É, não gosto de peludo. Por isso que todo mundo gosta do pai de família. É. Fofinho. Tá explicado. E você também, lá no Ponto de Controle, você faz podcasts variados, né, cara? Tem o Ponto Fora de Controle, né, que é o papo sobre qualquer coisa que a gente tiver afim de fazer. E tem o Ponto de Controle, que é o podcast de games mesmo, só. Né? Sim. E pra quem não sabe, lá no Gaming Constante, Gaming Informante, né, no caso do podcast, acho que deve tá rolando uma participação recente aí do Snake, né, vai tá linkado aqui abaixo. Também. Isso olha mesmo. Olha só, que bacana. Participou de bastante. Que bosta, não ouço. Bom, é porque você não foi, recalque, bata no meu ombro, sai voando. Ninguém convida o Excel. Galera, fica aí. Convida o Excel. Bom que ninguém me convida, cara, eu sou muito antissocial. Convida o Excel, tá aqui. Que ideia. Thiago. Não, cadê? Eu não gosto das pessoas, sério. Não. Que idiota. Bom, então nesse momento, Smiley, você vai ter 30 segundos para pedir seus votos. Vocês participando da competição estão concorrendo a um jogo de R$50 no Steam. E quem comentar na postagem desse episódio, até lá no último episódio a gente vai lançar um sorteio que também vai concorrer a um jogo de R$30 no Steam. Olha só. Então, Smiley, 30 segundos para pedir seus votos aí para continuar na competição. Eu devo continuar na competição porque eu preparei as músicas pensando em um objetivo final, entendeu? Oh. Te deixar melhor. Quem estiver ouvindo e conseguir entender a parte subliminar das três músicas que eu escolhi, vai entender que a vida... Quem entender a parte subliminar vai começar a acessar o canal dele todo dia, né? É, então, vai entender que a vida, ela te machuca às vezes. Oh. Ela te deixa cicatrizes. Mas tu precisa ir em frente, sabe? Oh, ignorar tudo isso e voar. Por favor. Ignorar. Não. Eu chego lá. É, precisa ignorar e voar, entendeu? Deixar a vida te levar mesmo, tá? Pra tu, no final de tudo, finalmente se sentir vivo. Ó, olha só. Não, peraí, gente, peraí. Vamos, por favor, eu quero highlights gigantes. Olha, o alarme daqui de casa. Eu quero highlights gigantes nesse. Pra no final de tudo, finalmente. Vamos lá. Ah, desculpa, cara. Por favor, cara. Desculpa, cara. Não, né, eu tenho as minhas concordâncias e português são bem ruins, eu já vi. Não, seu português é excelente perto dos rabos, você não tá entendendo. Tá de boa, cara. Bom, agora é contigo, Marcos. 30 segundos pra pedir seus votos pra galera pra você continuar na competição. Cara, eu acho que eu tô deixando o mundo mais alegre, com mais testosterona com essas músicas aí, mais agitado. Esse negócio de vida boa, vida mansa, isso aí não tá comigo, cara. O negócio é agitar e ir pra frente. Apela pro seu público-alvo, apela pro seu público-alvo, vai. Tá, o meu público-alvo são as pessoas peludinhas e fofinhas, né, cara? Então... como eu, né? Olha aí. Meu público também é. Cara, eu jurei se falar como eu, como você, como sua mãe. É dar uma de serra agora. É. Mas bacana, então tá feito os pedidos aqui. Votem daqui 15 dias o resultado dessa competição aqui. Então, novamente agradecer a participação aqui do Smiling, que primeira vez participando aqui do Game Track. Volte sempre, né, cara? Me chamem mais, por favor, adoro. E o Marcos Braga já participou aí recentemente, mas voltou, né? Buenas, isso aí, cara. Bom, então é isso, galera. Até a próxima edição. Nos vemos no próximo level. Tchau. Tchau. Tchau. Bye. Tchau. Peludinho.